podcast CXTP. Especial Halloween. Olá a todos, sou o João Oliveira, MSPT. Hoje tenho aqui comigo o Duke. Boas. Scorpion. Boas, pessoal. E o Vambuda. Boas, pessoal, tudo bem? No princípio desta semana divulgámos os resultados do Passatempo de Brothers in Arms. Duke, tu foste o mentor da ideia para o Passatempo. O que é que achaste das participações? Em primeiro lugar, queria congratular-me a mim próprio pelo brilhantismo do Passatempo, que acho que foi fenomenal. Em segundo lugar, queria agradecer as participações porque ajudaram a manter o nível que eu tinha pensado para o Passatempo. Foram participações brilhantes. E daí a confusão que houve, porque acho que toda a gente se esforçou ao máximo e pronto, e só havia 3 prémios e não se podia recompensar o esforço da gente, e fiquei bastante satisfeito com as participações. Scorpion, também gostaste das participações vencedoras ou também escolheste uma que não estava lá? Epá, o pessoal não imagina a confusão que foi entre os 80 e tal que participaram, escolher 3. Muito complicado. Eu, por acaso, dos que ganharam, 2 foram escolhidos por mim e por mais pessoas, mas foi muito complicado. Gostei bastante deste passatempo. Eu gostei da Operação Meia Dúzia. Eu gostei da Operação Cana de Bumbu. Eu também gosto dessa da Cana de Bumbu. Bumbu também participou, mas foi uma operação mais clandestina. Sim, senhor, infelizmente participei, mas foi uma operação assim muito soft, muito fraquinha, muito rápida mesmo, que já era tarde. Mas das participações que eu vi, gostei imenso do João Dias, do Cobrador do Frado, da Operação Carandambu, acho que está bem esgalhado, sim, senhora. Esta semana foram lançadas várias demos no Xbox Live, entre elas o Tomb Raider, Duke. Tiveste a bocado a experimentar, o que achaste? Estive a experimentar e achei que a senhora Lara Croft está melhor que nunca, sinceramente. Os gráficos estão impressionantes. O princípio do jogo, começas num barquinho e com o mar à volta e vês as ondas todas, está muito bem feito. E depois os movimentos estão qualquer coisa de fantástico. Eu chamei a minha mãe para ela viver e ela ficou impressionada. E a minha mãe não gosta de jogos, portanto é só para terem uma ideia pelo qual eu chamei. Não chamei o meu pai por razões óbvias. Porque ele via lá e ficava, o jogo está mesmo bom. Chamei a minha mãe e realmente o jogo está mesmo muito bom. E acho que é um forte candidato a recuperar a imagem do Tomb Raider, que estava um pouco pelas ruas da amargura, com aquelas conversões feitas à pressa. E acho que este jogo volta a pôr a Lara Croft na moda de cima, claramente. Eu ainda não tive a oportunidade de experimentar, depois do que tu disseste, vou... De certeza experimentado, e acho que Scorpion e Vambuda também não é? É correto. Não, infelizmente eu ainda não descarreguei a demo. Destes jogos todos da Lara Croft, nunca joguei nenhum, nunca me entusiasmou, mas pelo que eu tenho visto desta última Lara Croft, este jogo deve estar estrondoso. Ela está boa, não é? Duke, ela também está muito, e... Vamos ver se eu descarrego a deck mais daqui a bocado e a ver se dá um joguito. Mas acho que é um jogo a comprar também. Bons gráficos, bom som, boa jogabilidade. Tá bom. Uma outra demo que acho que todos fizemos questão de fazer o download, Mirror's Edge. Scorpion. Gostei muito da demo. Eu já tinha visto alguns trailers antes e ela supera mesmo esses trailers que eu vi. Aquilo é uma mistura de parkour juntamente com não é bem um FPS, porque não utilizamos muito bem muitas armas. Aquilo, o objetivo é estar sempre a correr, nunca parar. A adrenalina ao máximo. Se parar naquele jogo é morrer, de certeza absoluta. Sempre a correr, sempre a fugir. O objetivo é mesmo esse. A adrenalina sempre. Eu acho que é essa a grande piada do jogo, é que tu estás ali, não tens que olhar para todos os lados à procura do caminho que tens que percorrer. Tu que também achas isso? Sim. Eu fui com isso quando experimentei a demo. Acho que consegue criar tensão o jogo nas coisas mais simples. Tipo, tu estás a fugir num telhado e estás ao mesmo tempo a tentar evitar as pessoas que estão atrás de ti e a procurar o caminho certo. E isso cria uma grande tensão. A pergunta que se impõe é... Será que aguenta durante 7 ou 8 horas de jogo sem se tornar repetitivo? Isso é o que a gente vamos precisar de ver e quando sair a versão completa, porque acho que é a grande pergunta. Acho que já ninguém tem dúvidas da qualidade e da inovação do jogo, mas sim da durabilidade. Se é um jogo que se joga meia hora e uau, fantástico, e arrumas, ou se consegue estar ali a jogar 8, 9 horas em modo campanha e ainda quer jogar. Acho que essa é a grande pergunta. Vambuda, também partilhas esta dúvida com o Duque? Em relação com o Duque, acho que pronto, os gráficos são bons, estamos sempre a correr e pronto, a minha questão é mesmo essa de ser 30 minutos de grande correria e depois podemos ficar chateados e arrumar o jogo. Pá, mas pelo que eu vi, gostei do jogo. Para mim, eu acho que não vou comprar, mas em termos de inovação, o jogo está bonito, está sim, senhora. Esta semana também foi a altura para alguns sortudos terem entrada garantida mais cedo na New Xbox Experience. Nenhum de vocês entrou, pois não? Posso fazer-vos inveja. A todos esses deviam-lhe aparecer as três luzes vermelhas. É só o que eu digo. Só tenho a dizer isso. Pois olha, eu até agora estou a... Agora de papéis, eu vou-te fazer perguntas então, mas pode ser? Por mim, força. Então, diz-me o que estás a achar da nova experiência. É assim, eu acho que não, em termos de novidades, não há assim nada muito assinalável, sobretudo a nível visual e de acessibilidade. No princípio, demora um bocado a encontrar os sítios onde está. Quando, por exemplo, quando queres encontrar uma demo, demora um bocado a perceber onde é que tens que ir, mas mal percebes, é muito simples. Tu por exemplo, podes procurar as demos pelo nome, pela data, e depois tudo se torna mais fácil. Para mim, o que destaco mais é mesmo o sistema de party, que é fabuloso. Eu, no primeiro dia que estive a experimentar, estive a falar ao mesmo tempo com o Glorioso, com o Crível e com o Inquisitor, e estava cada um a fazer a sua. Estava cada um a jogar o seu jogo, o Crível até estava nos avatares e estávamos a falar como se estivéssemos aqui. Eu acho que isso era uma das coisas que já estava a faltar à Xbox. E em relação aos avatares, consegues meter o teu com pouca barba e e a brincar com a bolinha de jardim de infância, ou nem por isso? Ainda não dá para fazer isso. Desconfio okay. Que há de dar. Alguns lá mais para a frente. Okay. Eu acho que os avatares são engraçados, sem dúvida. Nota-se que tem uma forte inspiração na Wii. Até com o som que faz quando acabas de fazer o avatar. Quem já o fez, certeza que já reparou nisso. Eu acho que falta sobretudo mais opções, por exemplo a nível do vestuário. Acho que seria engraçado ver uma t-shirt personalizável, por exemplo. Eu adorava ter uma com o logo do XTP. Mas parece-me uma ideia. Vou perguntar à Microsoft, pode ser. Faz alguma coisa a destacar? Sim, a instalação de jogos no disco rígido. Eu instalei o Fable 2, porque é um dos jogos que ando a jogar mais agora. Infelizmente fiquei quase sem espaço, porque tenho só 20 GB. Mas a nível de tempo de loading não há assim uma grande diferença, para aí 2 ou 3 segundos. Mas o que noto sobretudo é o barulho, a ausência do barulho da drive. Da drive. É muito bom jogar ali silenciosamente. Ok. Podemos trocar outra vez de posições? É melhor. Ou seja, ok, então vá. Então vamos passar agora para o tema da semana, já que foi o Halloween. Os jogos... Diz? Ui, que felicidade, desculpa, continua. Já vi que... É uma festa que é muito celebrada cá em Portugal. Pá, tu foste ao pão por Deus. 24 de junho, não é? Estou como por Deus. Vou por Deus, vá. Dá lá. Vamos falar sobre jogos de terror hoje. Scorpion, na tua opinião, o que é que um jogo de terror precisa de ter para ser considerado um bom jogo de terror? Para mim, na minha opinião, tem que ter muito suspense. Não saber o que é que vamos encontrar ao virar da esquina. Se vai-te cair um bicho em cima, se vão-te pregar um susto. Tem que ser assim, para ser um bom jogo de terror, para mim não precisa ter muito sangue, nem jorrar ossos, nem pernas por todo o lado. Só precisa de pregar um bom susto de vez em quando. É isso. Bambuda, concordas com o Scorpion? Concordo plenamente, porque basicamente em termos de jogos de terror e como filmes de terror é mesmo suspense, aquele clima de incerteza do que se vai passar à frente, isso é que é o terror, está excelente. Também concordo que não é preciso haver muito sangue para ser terror, porque muito sangue não, isso não, não acho assim muita piada, mas aquele terror, aquela neblina mística, aquele ambiente todo, nós avançarmos e de repente, tumba! Ups, aqueles sustozinhos, não, isto está bom. Duque, acreditas que uma boa banda sonora também contribui para uma boa experiência num jogo de terror? Sem dúvida, o som é fundamental. Aliás, experimentei ver um filme de terror sem som e aposto que nem metade dos sustos que apanhas normalmente vais apanhar, porque o som é fundamental. Aliás, um dos jogos que eu estava a pensar, que eu sou fã de FPS e para mim jogos de terror têm que ser em FPS, não gosto de jogos de terror na terceira pessoa. Podem bater e crucificar, mas eu lembro-me, por exemplo, de jogar o Alien vs Predator 2 ainda para o PC, e uma das coisas que era mais aterradoras no jogo era o radar, porque nós tínhamos um radarzinho quando jogávamos com Marines e só ouvíamos um bip, bip, bip, e à medida que o Alien ou o Predador se aproximava de nós, o bip começava a ficar mais intenso e era um silêncio descomunal e só ouvia-se bip, bip, bip, bip, bip, e tu viravas-te para trás e pronto, era tarde demais, lavas com o Alien em cima. E era qualquer coisa que era mesmo assustador. Portanto, o som é fundamental na imersão do jogador no mundo que está a percorrer. Então, e diz-me agora, Vambuda, qual foi o teu jogo de terror preferido e porquê? O meu jogo de terror preferido, de momento, não joguei assim muitos. Infelizmente só joguei um, foi o Project Zero para a primeira Xbox. Era uma menina que andava a tirar fotografias com uma máquina de filmar e de fotografar, e nos primeiros 10 minutos de jogo veio um fantasma que me apanhou totalmente desprevenido. Tinha a casa às escuras, tinha tudo escuro. Sei que me mandei um grande salto da cadeira. Foi excelente. Foi uma obra de artezinha, porque eu tenho a mania que nada me mete medo e basicamente aqueles 10 minutos. Naqueles 10 minutos de jogo, quando o primeiro fantasma apareceu, eu juro que apanhei um grande cagado. Scorpion. O meu jogo de terror preferido foi o Viva Pinhata, acho eu. até deixei cair os headphones, mano. Só de pensar de estar a ver aquelas pinhatas ali a passearem no jardim, de vez em quando pegam-me com cada cagaço. E é incrível. Não, mas agora a sério, o meu jogo preferido é o Silent Hill. Eu gostei particularmente do terceiro episódio, em que os zombies já se pareciam um bocadinho melhorzinhos do que estavam no primeiro e do segundo. Não me agradavam muito, os gráficos eram um bocadinho fraquinhos. E gostei bastante de andar ali no meio daquelas casas e daqueles corredores a matar e a fugir daqueles zombies, sem saber o que é que ia acontecer ao virar da esquina. Então, e qual é que é o teu jogo de terror preferido, Duke? Eu, como disse, sou fã de FPS, portanto, teria a destacar o Condemn, o primeiro. Tem momentos fantásticos, como a sala dos manequins, em que uma pessoa entra na sala e fica à espera, ok, um desses manequins vai se mexer. O problema é saber quando. E por mais que estejas mentalizado, quando o manequim se mexe, tu assustas a sério. Ou então aqueles momentos em que está tudo escuro, só tens uma fresta de luz e começa a aparecer sombras nas frestas de luz. E aí, para mim, esse tipo de sustos são os que valem mesmo a pena. E acho que os jogos têm mais valor quando conseguem fazer esse tipo de susto. Quando uma pessoa sabe o que vai acontecer, mas mesmo assim ainda se assusta. Então, e Scorpion, que jogo de terror é que mais aguardas no, nos próximos tempos? Como já se o Dead Space, talvez o Resident Evil 5 seja um bom jogo. Se continuar a manter na mesma regra do terror. Já que falas em Resident Evil 5, vocês não acham que o facto de jogarmos em co-op tira um pouco a experiência aterrorizante que é jogar Resident Evil sozinho? Zambuda. Sozinho, bem, o pessoal estava todo habituado nos quatro anteriores a jogar sozinho. Eu acho que o co-op dá sempre um pequeno gosto no jogo. Sim, eu não estou a colocar isso em questão. É só, não achas que vai ser muito menos aterrorizante, muito menos, vais ficar muito menos imerso no jogo? Tendo uma companhia, sim, é possível que se dê esse fator, tendo, não tanto sozinho, é bem possível que isso aconteça, mas o jogo está com muitos bons gráficos, está uma jogabilidade também estrondosa. Eu acho que há sempre aqueles pequenos pormenores que uma pessoa assusta sempre, mesmo estando em co-op ou não estando em co-op. Acho que vale, é sempre um jogo que vale a pena e está bom, está mesmo muito bom. Eu acho que isso é um problema teu, mas acho que, visto que há uma rapariga na qual te podes esconder atrás quando aparecerem coisas assustadoras, e já estás a pensar que não vais ter a mesma experiência. Mas eu aconselhava-te a meter-te à frente dela e enfrentar os monstros como homem, porque já está na idade. Já está na idade. Eu não vou comentar. Duque, falaste que gostavas de jogos de terror, sobretudo em FPS. Left 4 Dead, interessa? Não. Porque é por uma razão muito simples. Não gosto de jogos de zombies. Não é bem a minha coisa. Zombies no sentido de que aparecem 5 minutos antes, género, vou-te apanhar, e tu ficas 5 minutos à espera que ele chegue ao pé de ti. Mas atenção, que Left 4 Dead não é bem assim. Os zombies são, sim, um bocado animais. Sim, sim. Mas mesmo assim, não... É o que eu digo, por exemplo, acho muito mais piada um Dead Space, que também é à base de zombies, mas é ligeiramente diferente, na minha opinião, do que, por exemplo, do Left 4 Dead. Não me chama tanta apresentação, não me chama tanta atenção. Ok, acho que vamos ficar por aqui. Antes de ir embora, só... Temos que fazer uma coisa, não é? Exatamente, tenho que dar os parabéns ao Mestre Incrível. Que... Eu acho que... Peço desculpa por interromper-te, mas eu acho que nós devíamos fazer isto em brasileiro, porque eu acho que fica muito mais giro. Vamos parabenizar o Incrível. Parabéns. Parabéns a você. Happy for you, happy birthday.